Olá, ouvinte! Está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. A gente apresenta informações, novidades e tudo o que mais interessa especialmente para você. Eu sou Gabriela Petusco. E eu, Marco Túlio Silva. Agora a gente convida você a se conectar aos principais assuntos e temas atuais com a gente. Você pode ouvir essa e outras edições do nosso rádio jornal no nosso site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Confira agora os destaques na escuta. Na escuta, informação que toca. Na edição de hoje, você confere. Longe da família, saiba como os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia estão buscando lidar com a solidão. Na entrevista dessa edição, falamos com a professora Patrícia Jerônimo Sobrinho a respeito da relação entre redes sociais digitais e o atual cenário político. Você já se imaginou comendo plantas que nunca pensou serem comestíveis? Pois é, hoje você vai acompanhar várias dessas plantas chamadas punks. E seguindo, nosso quadro de reportagens especiais sobre o sistema político brasileiro e seus poderes. Hoje, vamos falar sobre o poder legislativo e a importância da participação política de toda a população. Você não vai querer perder essa edição. Então, fique ligado, porque o Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Quem nunca se sentiu sozinho, mesmo cercado por outras pessoas? Né, Gabriela? Bom, esse é um sentimento comum, mas que cresce em ambientes como o acadêmico. Muitas vezes, as pessoas limitam suas vidas aos estudos. É, Marco Túlio, e uma das estratégias utilizadas pelos estudantes da moradia aqui da UFO são as rodas de convivência. O objetivo é tentar tirar os universitários da bolha e da individualidade. Para a gente conhecer mais de perto como funciona esse trabalho, nossa repórter Ana Luísa Costa preparou uma matéria para a gente. Confira. Mesmo cercado por outras pessoas, ainda assim é possível se sentir sozinho. Quem nunca, não é mesmo? De acordo com a psicóloga Leiliane Gebrim, isto é um fenômeno psicossocial, mas que é intensificado em ambientes como o acadêmico, onde muitas vezes passamos a concentrar nossa vida em torno de um único objetivo, os estudos. Uma das maneiras de associar a integração entre os estudantes e ao mesmo tempo proporcionar momentos terapêuticos são as rodas de conversas, também chamadas rodas de convivência em grupo. A psicóloga Leiliane Gebrim nos conta um pouco sobre os objetivos de ações como essa, dentro do ambiente acadêmico. São estratégias que nós tentamos desenvolver nos indivíduos para que eles enfrentem as situações estressoras, né? E pelo enfrentamento que eles conseguem desenvolver dentro do grupo, né, reduzir o adoecimento devido ao estresse. De acordo com a psicóloga da UFO, pesquisa feita na moradia estudantil da UFO em 2017 apresentou que aproximadamente 70% dos estudantes que moram no local experimentam de isolamento social, mesmo tendo vivências e desafios comuns entre eles. Por essa necessidade de integração entre os moradores e até um momento terapêutico, a Pró-Reitoria de Assistente Estudantil da Universidade implementou na moradia o que eles chamam de rodas de crescimento, que nada mais é que a própria roda de convivência em grupo, mediada por uma psicóloga. O estudante residente da moradia estudantil, Túlio Daniel, conta um pouco sobre sua experiência de participar dessa ação. A minha experiência com a roda de conversa ou de convivência com o auxílio ali da psicóloga tem sido muito positiva. A gente acaba ficando num ambiente que a gente não sabe nem quem são as próprias pessoas do nosso apartamento ou quem é o seu vizinho, num lugar que tem mais de 100 pessoas que passam pelos mesmos conflitos de vir de uma outra cidade, de ficar sem familiar e que podia um auxiliar o outro. E com a conversa, né, com as conversas dela, isso é muito bom. Ainda tipo, mesmo que seja um número pequeno, é muito bom porque a gente está conhecendo um ao outro ali, podendo partilhar de conflitos, de problemas em comum para um poder ajudar o outro. E além disso, poder ter amizades novas ali dentro, porque isso é muito importante para a gente, que querendo ou não, caiu ali em Uberlândia sozinho. Embora seja unanimidade a relevância de rodas de convivência na vida dos estudantes, ainda assim, a psicóloga Liliane aponta que as instâncias de saúde das universidades encontram dificuldades em atrair o interesse dos estudantes para esse tipo de ação. Esse ensimesmamento, né? A pessoa fica ensimesmada, é o individualismo que a gente observa na comunidade, na sociedade de forma mais ampla, mas que na universidade ela ganha um contorno, que é o contorno do fazer acadêmico, da produção acadêmica, né? Então, muitos estudantes ainda enxergam a universidade como um lugar que é de se formar em habilidades específicas para uma profissão. E às vezes negligencia outras questões que são de cunho pessoal e social, que complementariam essa formação, mas que são desvalorizadas por muitos, né? Então, assim, gastar um tempo para conversar sobre o que está se passando na sua cabeça, sobre o que está passando entre você e o seu colega, torna-se visto como algo supérfluo, muitas vezes, quando colocado em contraposição ao que é exigido pela academia, em questão de produtividade, né? Na escuta, Ana Luísa Costa. Um grupo da sétima turma do curso de jornalismo da UFO lança no dia 1º de dezembro seu livro-reportagem chamado Cidade Leste, produzido na disciplina de Projeto Experimental 1 e 2. O grupo irá imprimir 200 cópias do livro e distribuir para escolas públicas de Uberlândia. Dia 1º será realizado um evento na Escola Estadual Professor Ederlino Lannes Bernardes, localizado no bairro Morumbi, em Uberlândia. A escolha do local de lançamento é especial, pois o livro conta a história da construção desse bairro. Vamos falar sobre prevenção? O Ministério da Saúde começou em setembro a segunda etapa de vacinação contra o vírus do HPV, com previsão de término neste mês de novembro. A campanha é destinada a meninos e meninas de até 14 anos. Os meninos podem se vacinar a partir dos 11 anos de idade, já as meninas a partir dos 9. É importante ressaltar que a segunda etapa é para os que já tomaram a primeira dose. Além disso, é necessário um intervalo de 6 meses entre uma dose e outra. No Brasil, a previsão para 2018 e 2019 é que sejam registrados mais de 60 mil casos de câncer de próstata. A doença ainda não possui tratamento, por isso, o combate a ela é focado na prevenção. Na Universidade Federal de Uberlândia estão em andamento 3 pesquisas que já indicam novos diagnósticos e tratamentos do câncer de próstata. Você usa redes sociais digitais e gosta de postar selfies? Se sim, você precisa ouvir a entrevista de hoje. Eu, Marco Túlio, conversei com a pesquisadora Patrícia Jerônimo Sobrinho a respeito da influência da representação do corpo na rede social. Patrícia é professora do Centro Universitário Augusto Mota da Faculdade Unileia e também da Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro. No bate-papo, a pesquisadora fala também sobre o artigo que publicou chamado de Meu Selfie, a representação do corpo na rede social. Alô, alô, ouvintes! Quem ficou por conta da entrevista dessa edição fui eu, Marco Túlio. E minha entrevistada de hoje é mestre em Ciências Humanas, doutoranda em Letras e Ciências Humanas pela Unigran Rio e trabalha com temas como consumo, corpo e construção de identidade. Converso agora com Patrícia Jerônimo Sobrinho sobre seu artigo Meu Selfie, a representação do corpo na rede social. Boa tarde, Patrícia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a participação aqui na rádio. Obrigada também pelo convite. Para começar e situar nosso ouvinte, no próprio título já fica claro que você reflete sobre a relação do corpo na rede social. Mas o que não dá para saber é quanto a superexposição a partir do selfie influencia na formação de identidade do indivíduo. Sobre a construção de identidade na rede social, O que nós podemos observar hoje é que as pessoas elas vão construindo várias identidades a partir do que elas postam. Elas postam, é como se existisse uma vida virtual paralela a uma vida real. E a partir do que ela posta, ela vai construindo várias identidades. Então eu tenho uma identidade hoje que de repente amanhã será uma identidade totalmente diferente. Não existe uma única identidade, são várias identidades. Então, eu posto uma imagem, uma fotografia hoje, e essa fotografia ela é construída a partir do que eu quero que o outro veja. Não é a minha percepção, é a percepção de um outro. As pessoas chegam a ter consciência sobre essas várias identidades criadas ou formadas a partir das postagens na rede? Ou isso acontece de forma natural, sem que o indivíduo perceba? Acredito que isso aconteça, ocorra, né, naturalmente. Recentemente eu estava navegando pela internet, verificando alguns tutoriais de fotografias, como me sair bem na fotografia. E aí eu percebi, acabei percebendo, que há várias poses, há várias formas de você se sair bem numa foto, numa selfie, por exemplo. Eu estou num ambiente mais de aventura, então tem uma determinada pose para eu fazer naquele ambiente de aventura. Ah, eu estou num ambiente mais, como se diz, formal. Tem uma postura, tem uma pose para eu fazer nesse cenário mais formal. Então, mas o que eu percebo é que, na verdade, embora haja toda essa construção por trás, a pessoa acaba fazendo uma selfie, mas sem perceber que ela está, construindo várias identidades. Nem mesmo ela percebe que há várias identidades. Ela somente apresenta algo que o outro quer ver, que o outro quer que ela faça, porque as curtidas, os parabéns, como se diz? Os comentários acerca da foto, isso faz com que ela cada vez mais tire mais fotos, independente se ela está percebendo ou não qual a identidade que ela se mostra ali naquele espaço. E Patrícia, no seu artigo você faz uma diferenciação dos termos de cyberespaço e cybercultura, que cybercultura existe a partir do cyberespaço, que por sua vez surgiu da evolução tecnológica que permitiu a existência da rede. Mas antes do surgimento do cyberespaço, as pessoas já não construíam suas identidades a partir do parecer e não do ser, e a cybercultura só potencializou essa característica? Sim, correto. A cybercultura ela apenas potencializou essa formação de identidade. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos estúdios de fotos em que as pessoas fotografavam, não elas mesmas, mas apenas elas fotografavam algo que elas gostariam que fossem elas. Então, nós tínhamos os estudos fotográficos em que a pessoa ia para lá, se produzia toda, tirava foto para depois mostrar para os amigos. E que, na verdade, às vezes nem parecia a pessoa, parecia uma outra pessoa, como se ela estivesse criando uma outra identidade que não a sua própria identidade. Para finalizar, Patrícia, há alguns anos o estudo sobre a dependência relacionada às redes sociais vem crescendo no mundo. Inclusive no Brasil, contamos com algumas clínicas de tratamentos especializadas nesse assunto. Você acredita que esse vício está relacionado à criação de identidade paralela ao real? Que a pessoa realmente acredita mais na identidade online do que na física? Acredito que sim, porque ela passa a viver aquela cultura, aquela vida que é difundida ali no, na rede social, na mídia social, como se fosse a vida real dela. E às vezes ela não consegue nem alcançar determinada vida que ela acha que é a melhor vida para ela. Então, cada vez mais ela tira foto, ela publica a vida dela na rede social, tentando alcançar algum patamar que ela acha que seja coerente com a realidade dela. Mas, na verdade, é uma realidade que não existe, porque cada vez mais que ela publique uma selfie, cada vez mais ela vai querer mais perfeição. E essa perfeição ela não vai atingir. Então, ela sempre está em busca de uma perfeição que é inexistente. E isso cada vez mais leva ela a estar diante de uma rede social, diante de uma mídia social, publicando e republicando imagens que ela acha que são as mais perfeitas dela. E isso acaba tornando um vício, fazendo com que ela não largue, esses aparatos digitais e continue publicando diferentes momentos da vida dela, diferentes selfies, para que cada vez mais as pessoas curtam e comentam. Perfeito, Patrícia. Agradeço novamente pela disponibilidade e por ter aceito nosso convite. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês terem feito o convite e qualquer dúvida você pode entrar em contato. Se quiser complementar a entrevista com alguma outra coisa, pode me perguntar. E quanto a você, ouvinte, como anda sua relação com a rede? Ou melhor, como anda sua relação consigo mesmo? As redes sociais são ferramentas maravilhosas de comunicação, mas cuidado com a supervalorização do ego a que elas podem te levar. Na escuta, Marco Túlio. Caruru, Caxi, Ora Pro Nobis, Taioba. Já ouviu esses nomes antes? Todas elas são PANCs, sigla de Plantas Alimentícias Não Convencionais. De acordo com o guia prático da ONG Instituto Queiroz, PANC são todas as plantas que poderíamos consumir, mas que não costumam fazer parte do nosso dia a dia. Pois é, Marco. Esse tipo de planta existe na flora de várias partes do mundo, sabia? O Brasil é um país tão rico em biodiversidade e com várias condições de solo e clima que por aqui elas são bem comuns. Quem sabe não exista uma dessas crescendo no seu quintal? Vamos saber mais na próxima reportagem feita pela repórter eu mesma, Gabriela Petuski. Caruru, Caxi, Ora Pro Nobis, Taioba, já ouviu esses nomes antes? Todas elas são PANC, sigla de Plantas Alimentícias Não Convencionais. De acordo com o guia prático do Instituto Kairos, uma organização mineira sem fins lucrativos, são todas as plantas que poderíamos consumir, mas não consumimos. Existe desse tipo de planta na flora de várias partes do mundo, mas sendo o Brasil um país tão rico em biodiversidade e com várias condições de solo e clima, por aqui elas são bem frequentes. Quem sabe não exista uma dessas crescendo no seu quintal? As PANCs, elas não são cultivadas, elas são espontâneas, então se encontra nos campos, terrenos baldios, em ruas de praças, muito facilmente. Mas se a gente for pensar em cultivo de PANCs, por elas serem bem mais rústicas do que as plantas convencionais, elas são bem menos exigentes do que as plantas de cultivo comum, que elas têm uma variabilidade genética muito grande, com isso elas se adaptam muito facilmente ao solo, a mudanças climáticas. Então, nesse sentido, se a gente for fazer uma comparação entre o cultivo de uma planta convencional e as PANCs elas vão ser muito menos exigentes, inclusive de mão de obra, de cuidados, do que uma planta convencional. É o que diz Elisa Barney Sim Medeiros, diretora da Flor de Ibês, um instituto na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, que abriga uma agrofloresta, uma forma de plantio sustentável. Falando nisso, pense duas vezes e dê uma pesquisada antes de retirar os supostos matinhos do seu jardim. Escute o que tem a dizer Tiago Yamauchi, farmacêutico bioquímico de formação, especializando em agrofloresta pelo Instituto Federal de Mato Grosso. Uma erva por si, ela não é daninha. Se torna daninha quando você coloca ela dentro de um contexto de manejo humano. Se, por exemplo, proponho um tipo de manejo e determinada planta que ali está gera algum dano à minha produtividade, então a gente chama ela de daninha. Mas nenhuma planta é daninha. Aqui no sítio a gente não trabalha com este conceito, né? Então é um termo já para nós que é ultrapassado. Ele não observa, né, o nosso ideário aqui, né, as nossas referências teóricas. E algumas dessas, inseridas dentro de um novo lugar, podem ter um potencial de invasão. Então, essas plantas elas poderiam vir a sobrepujar essas plantas nativas, desfavorecendo regeneração natural de determinada área. As PANCs são grandes aliadas no combate à fome e à desnutrição, mas além de alimento diferente do usual e de muito nutritivas, também tem forte significado cultural. Quando a gente fala em punks, a gente não pode deixar de falar em soberania alimentar. Quando a gente pensa num grupo, em povos tradicionais, quando eles encontram uma planta em torno da sua habitação, que é utilizada na sua alimentação, ela faz parte da sua cultura. Aquela planta está ligada à cultura daquele povo desde a criança, que aprende com os pais, com os avós, a importância daquela planta, a valorizar aquela planta como alimento, como medicina. As punks naturalmente estão ligadas intrinsecamente com a cultura de um povo. Uma área que tem despertado bastante interesse são plantas que acompanham a humanidade há muitos séculos, ou milhares de anos até mesmo. Então é uma planta familiar com diversas culturas. E agora ela retorna com um novo significado dentro da nossa sociedade moderna. Flores, frutos, folhas, raízes, plantas de várias espécies e diversas características compõem esse grupo. Não são todas iguais. Várias dessas plantas têm propriedades medicinais, ou então elas produzem fármacos que podem ser extraídos e podem ser utilizados. Muitas delas têm antioxidantes, sais minerais. Elas não têm uma característica que as reúna, né? Uma característica só delas. Antes de sair comendo ou plantando qualquer coisa, tenha certeza de que encontrou a espécie certa, use o método de preparo correto e aproveite apenas as partes comestíveis. Depois de tudo isso, vai uma salada? Interessante sua reportagem, Gabriela. Eu mesmo não conhecia muitas dessas plantas. E agora, daremos sequência à nossa série de reportagem sobre o sistema político brasileiro. A gente já te explicou como funciona esse sistema e como ele está dividido no país. Para encerrar o Na Escuta, vamos falar sobre o poder legislativo e suas principais funções. Nossa repórter Melissa Ribeiro mostra a importância da participação popular para a garantia do cumprimento das leis que asseguram direitos essenciais aos brasileiros. Apresentamos em nossa série de reportagens o sistema político e suas esferas de poder, os desafios e os modos de participação popular. Hoje entendemos o que é o poder legislativo composto pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais e os vereadores. No sistema democrático em que estamos inseridos, o poder legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que direcionam a vida em sociedade. O mestre em Direito Constitucional, Gustavo Nascimento, explica o legislativo em cada âmbito de atuação. No âmbito federal, o Congresso é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado. Enquanto a Câmara dos Deputados atua em nome da representatividade direta do povo, por outro lado, o Senado exerce sua função primordialmente pela representatividade dos estados federados que elegeram específicos senadores. Por essas razões, apesar de o Congresso possuir uma unidade enquanto órgão do Poder Legislativo, essa divisão interna visa garantir o equilíbrio entre representação popular e a representação regional, objetivando assim uma maior igualdade na representatividade democrática e uma harmonia entre as minorias frente às maiorias. Porém, é importante ressaltar que nos estados e municípios, as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, respectivamente, não carecem de tal configuração em duas casas, sendo um órgão legislativo único formado apenas por representantes legislativos do povo. Assim, os deputados federais e os senadores são os representantes legislativos na esfera federal. Os deputados estaduais são os representantes legislativos no âmbito estadual e os vereadores exercem essa função na circunscrição municipal. Em qualquer esfera do poder, a população pode participar de diferentes maneiras. No poder legislativo, se há consultas diretas à população por meio do referendo ou do plebiscito. No referendo, o povo pode decidir se concorda ou não com uma medida. Essa consulta é realizada após aprovação ou não pelo Congresso Nacional. Só depois da posição do povo é que ela entra em vigor. No plebiscito, a consulta à população é feita antes da votação no Congresso e nele podem ser apresentadas várias opções. Só depois de saber a opinião da população é que o Congresso vota a medida. O mestre constitucionalista Gustavo Nascimento explica outra forma de participação. A primeira forma de participação popular é o sufrágio, que constitui o direito de votar e o direito de ser votado. Tal forma de participação permite ao povo escolher, dentre seus pares, quem serão os atores do processo legislativo. Tal forma de participação popular representa um ganho democrático para a população que, além de eleger os membros do legislativo, pode também propor leis para eles. Tal mecanismo é uma interessante possibilidade democrática de participação efetiva da população no debate político institucional e na construção e no aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Para o professor doutor em Sociologia, Leonardo Barbosa, é preciso cuidado e atenção para que a população não abra mão de princípios importantes. É importante que a gente parta de uma ideia de um novo pacto, né? De um novo acordo nacional, em torno de alguns princípios que nós não podemos abrir mão para recuperar a estabilidade e o rumo. O primeiro princípio é a democracia. É fundamental que a gente consiga acordar entre a maior parte do povo brasileiro de que não podemos abrir mão daquilo que é a democracia, no sentido de que é preciso que o demos, né? O povo seja o condutor do kratos, do poder. O poder ele tem que ser realizado não só em nome do povo, mas pelo povo. Isso é fundamental para que o povo consiga participar do processo, entender o processo, se identificar com o processo, gostar do processo. O Gustavo Nascimento explica ainda, em sua opinião, qual o maior desafio do poder legislativo. O maior desafio do poder legislativo em todo o mundo, e em especial no Brasil, consiste em concretizar a representatividade, já que tal conceito se tornou apenas simbólico. Deputados e senadores, eles têm o hábito e a cultura de legislar em causa própria, não possuindo aderência à população e aos anseios da sociedade. Com o passar dos anos, criou-se uma casta de políticos que cada vez mais tornam-se distantes do povo e, consequentemente, de suas necessidades primordiais, como saúde, segurança, educação e as demais políticas essenciais para o desenvolvimento social do país. Portanto, é necessário reestruturar as formas de composição e atuação do poder para garantir que a voz do povo seja a alma do legislativo. Ao ser questionado se a maior participação do povo seria o que falta para tirar o Brasil do que ele chama de crise, o professor Leonardo Barbosa não se coloca muito otimista. O quadro de instabilidade, o quadro de crise, ele produz sempre muita dificuldade de fazer com que a gente produza previsões. A crise, ela não dá para a gente condição de pensar com muita clareza os elementos da conjuntura. Nós estamos envolvidos em uma crise econômica e uma crise política. Quais variáveis elas são passageiras, quais são duradouras? Ainda é muito difícil visualizar. Então é preciso que a crise se dissolva, né, dilua um pouco, para que a gente possa fazer alguns apontamentos. Eu, olhando para o curto prazo, eu diria para você que eu não consigo desenhar qual vai ser o cenário daqui 3 meses, né, de tão instável que ele é. A Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e o Congresso possuem portais de consulta pública. Na busca do seu navegador, procure por Assembleia Legislativa do seu estado e pelo funcionamento da Câmara dos Vereadores de sua cidade. Sua participação no processo político é importante. Na próxima reportagem especial da nossa série, você ouvinte entende o poder judiciário. Até lá. Melissa Ribeiro para o Na Escuta. Nosso programa está chegando ao fim. Então, vamos aos créditos. Na edição, Isabela Cardoso. Reportagens de Gabriela Petusky, Melissa Ribeiro e Ana Luísa Costa. Na produção de entrevista, eu, Marco Túlio Silva. Trabalhos técnicos de Marcelo Melasso e orientação do professor Vinícius Dói. Na Escuta fica por aqui, mas você pode ouvir essa e outras edições no nosso site, radioinufo.online. Repetindo, radioinufo.online. No site da nossa web rádio, você também confere outras reportagens e entrevistas especiais. Se quiser, você também pode ouvir a gente pelo seu player de podcast favorito. É só procurar por Rádio InUFO. Agora, a gente se despede, mas esperamos você na próxima edição. Até lá! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.